pedras desta vida que só causarão dores, aumentando as feridas. Minha alma só chorava, lembrando do passado, e aos poucos ia matando as bênçãos do meu lado. Eu fui buscar Jesus à beira do caminho, mas quando olhei pra cruz, vi ele lá sozinho. Ele sorriu pra mim, minhas pedras levou, apagou o meu passado em nome deste amor. A força do amor é um caminho só de vida. Minha vida mudou, hoje é colorida. A força do amor é um caminho só de vida. Minha vida mudou, hoje é colorida. Eu fui buscar Jesus à beira do caminho, mas quando olhei pra cruz, vi ele lá sozinho. Ele sorriu pra mim, minhas pedras levou, apagou o meu passado em nome deste amor. A força do amor é um caminho só.